André Cedeiros, com Raldi e Koala. O nome do assunto é o comandante, tá ligado? O príncipe da rachadeira. Massinho de divulgações estourado. Chefinho, paredão titã. Vem com o comandante, estoura o comandante nessa zorra. Um abraço!